Fecheiro 96, capítulo 60. Conselho de Guerra. Jamie voltou do Conselho de Guerra muito depois de jantar e informou rapidamente os homens sobre as intenções de Tryon. A reação geral foi de aprovação, se não mesmo de manifesto entusiasmo. — É bom mover-me-nos agora — disse Ewald Müller, alongando os longos braços, estalando todos os nós dos dedos em simultâneo. Quanto mais demorar, mais ficaremos enferrujados. Esse sentimento foi recebido com risos e sinais de aprovação. O humor da companhia elevou-se perceptivelmente perante a perspectiva de ação logo de manhã. Os homens reuniram-se à volta das fogueiras para conversar, os raios de sol poente a reluzir nas canecas de estanho e nos canos dos mosquetes polidos, cuidadosamente colocados aos seus pés. Jamie fez uma rápida revista, respondendo a perguntas e distribuindo confiança, e depois veio juntar-se a mim, à nossa fogueira mais pequena. Olhei para ele atentamente. Apesar da ansiedade da situação imediata, havia um ar de satisfação contida na sua expressão, que rapidamente me levantou suspeitas. — O que é que tu fizeste? — perguntei, entregando-lhe um grande pedaço de pão e uma tigela de guisado. Ele não se dera ao trabalho de negar que andara a fazer alguma coisa. Falei com o Cornel, em particular, durante um grande bocado, e depois da reunião do conselho, para lhe perguntar sobre o Stephen Bonnet. Ele arrancou um naco do pão com os dentes e engoliu-o mal mastigando. Santo Deus, estou esfomeado. Não comi o dia todo. Andei a rastejar por entre espinheiros como uma cobra. Certamente o Samuel Cornell não estava no meio dos espinheiros. Cornell era um dos conselheiros reais de governadores, um comerciante robusto e rico de Edenton e totalmente inadequado pela posição, constituição física e temperamento para serpentear pelos espinheiros. Não, isso foi mais tarde. Jamie molhou o pão no guisado, deu outra enorme dentada e em seguida abanou a mão, impossibilitado de falar naquele momento. Entreguei-lhe uma caneca de sidra, da qual ele bebeu para o ajudar a engolir o que tinha na boca. Estávamos a inspecionar as linhas dos rebeldes, explicou ele, já sem comida na boca. Eles não estão muito longe, sabias? Embora linhas seja a dar-lhes o benefício de uma dúvida considerável, acrescentou, comendo mais uma garfada de guisado. Não vejo uma ralé como esta desde que lutei em França. E nós tomámos uma vila onde havia um bando de contrabandistas de vinho, metade deles com prostitutas e todos completamente bêbados. Tivemos de os levantar do chão para os prender. Este grupo é um pouco melhor, pelo que me apercebi. Mas não têm tantas prostitutas, acrescentou, para ser justo, enfiando o resto do pão na boca. Pelo menos metade do exército do governador estava bêbada naquele momento. Mas esse era um estado tão natural que não suscitava quaisquer comentários. Dei-lhe outro pedaço de pão, concentrando-me no aspecto importante da conversa. E então descobriste alguma coisa sobre Bonnet? Ele anuiu com a cabeça, mastigou e engoliu. O Cornell nunca se encontrou com ele, mas ouviu falar do homem. Parece que ele sobe e desce os Outer Banks durante uma temporada. Nota. As Outer Banks são uma longa sequência de ilhas pequenas que formam uma barreira ao largo da costa da Carolina do Norte, na costa leste dos Estados Unidos da América. Fim de nota. Depois desaparece durante 3 ou 4 meses. Depois, de repente, lá aparece ele outra vez a beber nas tavernas de Edenton ou Roanoke, com objetos de ouro a cair-lhe dos bolsos. Então, ele está a trazer mercadorias da Europa e a vendê-las. 3 ou 4 meses é o tempo em que um navio demoraria a ir até a Inglaterra e voltar. Contrabando, suponho eu, não? Jamie anuiu. O Cornell julga que sim. E sabes onde é que ele desembarca as mercadorias? Para suas costas, da mão pela boca, parecendo sombriamente sorridente. No ancoradouro do Wiley. Ou assim dizem os boatos. O quê? Estás a dizer que o Philip Wiley está de conluio com ele? Fiquei chocada e um pouco perturbada ao ouvir tal coisa. Mas Jamie abanou a cabeça. Quanto a isso, não sei. Mas o ancoradouro fica ao lado da plantação do Wiley, sem sombra de dúvida. E o cretino estava com o Bonnet na noite em que foi a River Run. Não importa o que ele disse depois, acrescentou. Abanou a mão, descartando Philip Wiley por enquanto. Mas o Colonel diz que o Bonnet desapareceu outra vez. Não esteve por aqui no mês passado. Provavelmente a minha tia e o Duncan estão a salvo por enquanto. É menos uma preocupação na minha cabeça. E ainda bem, porque já tenho muito com que me preocupar. Ele falou sem ironia, a olhar para o acampamento que se espalhava à nossa volta. Conforme a luz diminuía, as fogueiras começaram a brilhar pela penumbra do crepúsculo, como centenas de pirilampos ao longo das margens do grande Alamance. — O Herman Husband está aqui — disse ele. Ergui os olhos da tigela de guisado que estava a servir. — Falaste com ele? Ele abanou a cabeça. Não consegui aproximar-me. Está com reguladores. Eu estava numa pequena colina a olhar para baixo, para a outra margem, e vi-o ao longe. Encontrava-se no meio de uma grande concentração de homens, mas a roupa dele é inconfundível. E o que é que ele vai fazer? Entreguei-lhe a tigela cheia. Certamente não vai lutar, nem permitir que eles lutem. Eu via a presença de Husband como um sinal de esperança. Herman Husband era o mais perto que os reguladores possuíam de um verdadeiro líder. Eles iriam ouvi-lo, eu tinha a certeza. Jamie abanou a cabeça, parecendo perturbado. Não sei se assinar. Ele próprio não irá pegar em armas, não. Mas quanto aos outros? Deixou a frase morrer, pensativo. Então o seu rosto espelhou uma expressão decidida. Devolveu-me a tigela e, rodando nos calcanhares, começou a atravessar o acampamento. Vi-o tocar no ombro de Roger e chamá-lo de lado. Conversaram durante alguns minutos. Depois Jamie enfiou a mão no casaco, retirou algo branco que entregou a Roger. Roger olhou para o que quer que aquilo fosse durante um segundo. Depois anuiu com a cabeça e enfiou-o no casaco dele. Jamie deu-lhe uma palmada no ombro, deixou-o e atravessou o acampamento na minha direção, parando para se rir e trocar observações grosseiras com os irmãos Lindsay. Voltou a sorrir e tirou-me a tigela da mão, parecendo aliviado. Disse ao Roger Mack para ir ao encontro do Husband, assim que amanhecer, disse ele, concentrando-se novamente no guisado com apetite redobrado. Se ele conseguir, disse-lhe para trazer o Husband aqui, para falar cara a cara com o Tryon. Se ele não conseguir convencer o Tryon, que não vai conseguir, talvez o Tryon convença o Husband de que ele fala a sério. Se o Herman constatar que haverá derramamento de sangue, talvez consiga persuadir os seus homens a suspender a ofensiva. Pensas mesmo isso? Choveu um pouco à tarde e o céu a leste estava encoberto de nuvens. As bordas dessas nuvens brilhavam ligeiramente com um tom vermelho, não por causa dos raios enviesados do sol poente, mas das fogueiras dos reguladores, acampados invisivelmente na margem oposta do Alamance. Jamie limpou a tigela e comeu um último pedaço de pão, abanando a cabeça. Não sei, disse ele simplesmente. Mas não resta mais nada a fazer, não é? Anuí com a cabeça e inclinei-me para colocar mais lenha na fogueira. Ninguém iria dormir cedo esta noite. As fogueiras do acampamento arderam durante o dia todo, fazendo fumo e crepitando numa chuva leve. No entanto, neste momento, a chuvinha tinha parado e as nuvens separaram-se, desfazendo-se em longas e esfiapadas caudas de éguas que brilhavam como fogo por todo o arco do céu ao ocidente, eclipsando os esforços insignificantes das chamas terrestres. Ao ver aquilo, coloquei a mão no braço de Jamie. Olha, disse eu. Ele virou-se, suspeitando que alguém tivesse surgido junto aos seus calcanhares com um novo problema. Mas o seu rosto relaxou quando eu gesticulei para cima. Frank, quando instigado a ver alguma maravilha da natureza, enquanto estava preocupado com um problema, apenas parava o tempo suficiente para não parecer indelicado e dizia: "Ah, sim, lindo, não?" E regressava imediatamente ao labirinto dos seus pensamentos. Jamie levantou o rosto para a resplandecência gloriosa do céu e permaneceu em silêncio. Qual é o teu problema? Pensei comigo mesma. Não podes deixar o Frank Randall descansar em paz? Jamie passou o braço à volta dos meus ombros e suspirou. Na Escócia, disse ele, o céu permanecia como chumbo o dia todo. E mesmo no crepúsculo não verias mais do que o sol a desaparecer no mar, como uma bola de canhão incandescente. E o que é que te faz pensar na Escócia? Perguntei, intrigada pelo facto de a sua mente fugir para o passado, como a minha o fizera. A aurora e o pôr do sol e a estação do ano, disse ele. E a sua boca curvou-se ligeiramente para cima ao recordar-se. Sempre que há uma mudança no ar, à minha volta, penso no que foi e no que é agora. Nem sempre faço isso dentro de casa. Mas quando estou ao ar livre, quase sempre acordo a sonhar com pessoas que conheci um dia. Depois sento-me em silêncio, na penumbra, pensando noutras épocas e lugares. Estremeceu um pouco. Então agora o sol está a pôr-se e a Escócia vem-me à memória. Ah, exclamei eu, confortada com a explicação. Deve ser isso. Deve ser o quê? O sol poente banhou-lhe o rosto de ouro, abrandando as linhas de tensão quando ele olhou para mim. Eu também estava a pensar noutras épocas e lugares, disse eu, e encostei a cabeça no ombro dele. Agora mesmo, no entanto, não consigo pensar em mais nada além disso. Hã? Ele hesitou durante um momento, mas depois disse cautelosamente: eu nem sempre menciono isso, Sassenach, porque se a resposta for sim, não haverá muito que eu possa fazer para reparar isso. Mas tu sentes muitas vezes falta das outras épocas? Esperei o espaço de 3 batidas de coração para responder. Eu ouvias. O coração de Jamie batia-me sob a orelha. E fechei a mão esquerda com força, sentindo o metal liso da aliança de ouro no meu dedo. Não, mas lembro-me delas. Capítulo 61. Ultimatos. Acampamento do grande Elements, 16 de maio de 1771. Às pessoas agora reunidas em armas que se denominam reguladores. Em resposta à vossa petição, devo informá-los de que sempre me preocupei com os verdadeiros interesses deste país e de cada indivíduo que nele reside. Lamento a fatal necessidade a que presentemente me reduziram ao se retirarem das graças da coroa e das leis do vosso país, a requerer que os agora reunidos como reguladores deponham as armas, entreguem os cabecilhas e se submetam às leis do vosso país e então contem com a clemência e o perdão do governo. Ao aceitarem estes termos dentro de uma hora, a partir da entrega deste despacho, evitarão um grande derramamento de sangue, uma vez que estão neste momento em estado de guerra e rebelião contra o vosso rei, o vosso país e as vossas leis. William Tryon. Jamie partira antes de eu acordar. O seu cobertor estava perfeitamente dobrado ao meu lado. E Gideon desaparecera do carvalho onde Jamie o amarrara na noite anterior. O coronel foi reunir-se com o conselho de guerra do governador. Disse-me Kenny Lindsay, bocejando incontrolavelmente. Pestanejou, sacudindo-se como um cão molhado. Chá, senhora, ou café? Chá, por favor. Supunha que fosse o curso dos acontecimentos atuais que me fazia pensar na festa do chá de Boston. Não conseguia lembrar-me com toda a certeza de quando essa desordem e os seus subsequentes eventos deveriam ocorrer, mas tinha uma obscura sensação de que devia aproveitar todas as oportunidades de tomar chá, enquanto ainda podia obtê-lo, na esperança de saturar os meus tecidos. Como um urso, a guardar larvas e frutos como víveres para o inverno. O dia amanhecera límpido e sereno, e embora estivesse fresco neste momento, já havia um indício de calor úmido no ar, por causa da chuva do dia anterior. Bebi o meu chá em pequenos goles, sentindo pequenos fios de cabelo escaparem da prisão e caírem à volta do meu rosto, colando-se-me às faces com o vapor da caneca. Com os tecidos restaurados por enquanto, peguei em dois baldes e encaminhei-me para o rio. Esperava que não fosse necessário, mas seria melhor ter uma certa quantidade de água fervida, esterilizada, à mão, não fosse o diabo de selas. E se não fosse necessária para fins médicos, poderia lavar as minhas meias, que estavam a precisar muito da minha atenção. Apesar do nome, o grande Elements, não era um rio particularmente impressionante, não tendo mais do que 5 a 7 metros de largura em quase toda a extensão. Também era raso, com o leito lamacento e retorcido como um novelo de lã, com inúmeros afluentes pequenos que serpenteavam por toda a paisagem. No entanto, eu considerava-o uma boa demarcação militar, embora um regimento pudesse, sem dúvida, atravessar o rio sem grande dificuldade, não tinha nenhuma hipótese de o fazer sem ser notada. As libélulas dardejavam de um lado para o outro, por cima da água e das cabeças de dois soldados, que conversavam amistosamente enquanto se aliviavam nas águas barrentas do rio. Parei diplomaticamente atrás de um arbusto até eles se irem embora, pensando, enquanto descia à margem íngreme com os meus baldes, que felizmente a maior parte das tropas considerava beber água naquele rio só se estivesse realmente a morrer de desidratação. Quando regressei ao acampamento, encontrei-o completamente desperto, todos os homens alertas, ainda que com os olhos vermelhos. Mas o ambiente era de vigilância, em vez de prontidão imediata para o combate. E não houve mais do que uma movimentação geral de interesse quando Jamie regressou, Gideon a zigue-zaguear o seu caminho por entre as fogueiras com uma delicadeza surpreendente. E então, McTup? Perguntou Kenny, parando para o cumprimentar quando Jamie puxou as rédeas. Alguma novidade? Jamie abanou a cabeça. Estava vestido com tal esmero que beirava a severidade. O cabelo preso atrás, a adaga e as pistolas presas ao cinto, a espada ao lado, uma roseta amarela presa ao seu casaco era o único enfeite. Pronto para a batalha. E um pequeno arrepio deslizou-me pela espinha abaixo perante tal pensamento. O governador enviou a sua carta aos reguladores. Cada um dos 4 xerifes levou uma cópia. Deverão lê-la a todos os grupos que encontrarem. Nós temos apenas de esperar e ver o que acontece. Segui-lhe o olhar na direção da terceira fogueira. Roger provavelmente partira assim que clareou o dia, antes de o acampamento acordar. Eu despejar a água dos baldes no caldeirão para a ferver. Pegava agora neles para fazer outro percurso até ao rio. quando as orelhas de Gideon se espetaram e ele levantou a cabeça de supetão com um relincho agudo de saudação. Jamie instantaneamente conduziu o cavalo para se postar à minha frente e a mão dele posicionou-se sobre a espada. A minha visão foi bloqueada pelo enorme dorso e cernelha de Gideon. Não conseguia ver quem é que se aproximava, mas vi a mão de Jamie relaxar no cabo da espada quando quem quer que fosse apareceu. Um amigo, por sinal. Se não exatamente um amigo, pelo menos alguém que ele não pretendia atropelar ou arrancar da cela. Ouvi uma voz familiar numa saudação e espreitei por baixo do focinho de Gideon, avistando o governador Tryon a atravessar o pequeno prado, acompanhado por dois ajudantes de campo. Tryon cavalgava bem, mesmo que sem muito estilo, e trazia o uniforme de campanha vestido, casaco azul e calças de couro de coxa, uma roseta de oficial, de fita amarela no chapéu e um sabre de lâmina curta da cavalaria, conhecida como alfange, ao lado. E não para exibir. O cabo tinha incisões e a bainha estava desgastada pelo uso. Tryon parou o cavalo e fez um cumprimento com a cabeça, tocando no chapéu para Jamie, que lhe retribuiu. Vendo-me espreitar furtivamente na sombra de Gideon, o governador educadamente retirou completamente o chapéu, curvando-se na cela com uma mesura. Senhora Fraser, um seu criado, olhou para os baldes que eu carregava, depois virou-se na cela, fazendo sinal a um dos ajudantes de campo. Senhor Vickers, por favor, ajude a senhora Fraser. Entreguei os baldes agradecidamente ao senhor Vickers, um jovem de faces rosadas, com cerca de 18 anos. Mas em vez de ir com ele, eu simplesmente mostrei-lhe o caminho. Tryon ergueu uma das sobrancelhas para mim, mas eu devolvi-lhe a expressão de leve contrariedade com um sorriso afável, permanecendo onde estava. Eu não pretendia ir a lado nenhum.